Pela 72, no solo ao 53, libera a direita, táxi via Alfa, chaminhante da Juliette. Você vai liberar a direita, Alfa, chaminhante da Juliette, no final de 07. Ingresso Juliette, portão 10, 9072. Você vai ingressar Juliette, portão 10, então, 9072. Solo Salvador, da Aviança Alfa Vitor Bravo. Podemos ingressar no pátio principal? Está autorizado o ingresso no pátio principal para o 5, está autorizado. Positivo, obrigado. Bom dia, Lima, Bravo Lima. Descida para 2 mil pés, o ajuste no 0,17, chegada bom. Descida para 2 mil na TAC, ajuste no 0,17, Lima, Bravo Lima. Salvador, Kilo Avianca, Alfa Victor Bravo, já estacionado na ponte número 5. Obrigado, bom domingo. Bom dia. Salvador, bom dia, OTAN 3171. O 3171, prossiga. E qual a prova de sair da Paraguarulhos, senhora? Nosso plano de voo? Qual seria a rota? É, o meu plano de voo aqui, eu tenho... Block, o Zulu 10, Bridge, o Zulu no meio. Gael Leda Motiva. Obrigado, senhora. Avião no pronto? Modo Galeão, 360 autorizado, via Zulu 10, SVAP, lúbito e após conforme a rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198, controle de saída, 5431, transponder. Cheio, pronto, tubo de bem cancelamento. Reporte para o táxi, o 1961. Bravo Lima, autorizada final. Lima, Bravo Lima, sim, senhor, para falar estabilizado. Estabilizou o sinal MS Patatão de Lima Bravo Lima. Lima Bravo Lima, Torre, 1895, com pouso. Obrigado, senhor. Bom dia. Estamos em Salvador, Capitão Guia, Patatão de Lima Bravo Lima, Internacional MS Amazonas. Lima Bravo Lima, que legal no zero no centro e após no externo, baixei travado. A encostar, senhora, é no externo cancelar e executar a base pela direita da nação, é possível? Este reporte no externo para cancelamento, Lima Bravo Lima. Lima Bravo Lima, sim, senhor, está falando externo para cancelamento. Gustavo, já passando travado, portanto, cancelamento com base pela direita na 7. E quando o IFR cancelado a 112, autorizado base pela direita, reporte baixado e travado, Lima Bravo Lima. Já está passando travado, passará então estabilizado na final da 7, Lima Bravo Lima. 7. Bom dia, boa noite, minha senhora. Desce para 4 mil pés, o ajuste é 10017, chegada bom. Ativo. Na frente, passou para a zona e na Bravo Lima. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 170 graus com 5 nós. Tá, Lima, Bravo Lima, 7. Lima, no solo de Sinomeia, confirma empate. Alô, tá. Eu não vou repassar. Firmo, reposta e vendo pista. Salvador, eu vou 1961 na próxima para o ataque, de 9072, para 23, para a gente melhor pegar essa linha. Segue táxi via Indy Alfa, do ponte esperado no 0, torre 11895, Quinegal no 0, 17, boa viagem. Tem Indy Alfa, ponte esperado no 0, 18, 95, com 1961, bom dia. Lima Bravo Lima, frequência livre estacionar. de voadona interceptar? Foi de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no metro 0.07, reforça a brisada na final do procedimento. Duna, descendo para 2.000, reforça a brisada, ajuste no 0.07, bom 8.000. Salvador, bom dia, bom dia. Volta 961, aproximando o ponto da pista no 0 graus. 961, na linha decola, pista no 0, vento no 60 graus com 069. A linha aqui decola, pista no 0, volta 961. Controle 198, boa viagem. 98, obrigado, bom dia, 9, 9. Pessoal, mandou bom dia, agora na 961, na passa 1500 CDL. Bom dia, 961, contato da taça do 360 CDL. 360 CDL, agora na 961. Informe o ABT. Lá distante o 3371. Eu vou levar um 723, tá livrando 7000 agora, pode voar, mate, vá. É o Gol no 961? Opa, o 961, ele. Aguarde mais atenção, potente. Obrigado. Autorizado Bridge. Bridge da presente 91. Muito obrigado, senhor, pela coordenação. Localizador 865, torre 1895, com pouso 895, tá já? É. Salvador, muito bom dia, 1865, estabilizado no X-Ray 5, que legal no 07, pode baixar de travado. É, bota lá, 865. Agora concentro, 1251, secundária 3395, com voo. 3351, 3395, obrigado, bom dia. 35. Dirigível 71, Salvador, Guarulhos, 360 autorizado, via Upezulu 10, bridge, Upezulu no 6, Bravo Hotel Zulu e após conforme. Decolada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. 1198, controle, acione 5436 no transponder. Se você tiver um canal de cotejo novamente, nível? 360, chama pushback e acionamento, 371. 865, no solo 32, libera a direita, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Direita Alfa Juliette, portão 8, 865, tá já. Círculo 7, Brasília, prepare a bora elefa, agora de volta. Preciso no 7 pronto. Salvador Brasília, 360 autorizado, via UPE Zulu 17, a PIME é pós-conforme. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Uno 198, controle de saída, acione o transporte 5437. Tempo de questionamento, deixa eu ver. Lima 3, Tuna 7, Uno, presidente, e acionamento na Zona Baixa. Pode estar, 3, 1, 7, 1. Tio, reporte pro táxi. Autorizado, reporte. Sábio 759. 759 Torre, 1895 composto. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, na 759. 9, Kenengal no 0, no 7, após baixada e travada. Só baixada e travada. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 069. Livre pouso, gol na 759. André 5, 1 no 7, no gate 11, puxa de imediato? Aproximadamente um minuto, pra tirar o seguir apenas. Estou totalmente pronto pro pushback, 35 no 7. Pode pro táxi, 357. Autorizado. 3171, pode táxi. 169 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna 1, cabelo. Táxi via NJ Alpha, bonde pé, chama a torre em 1198. Correção 1119 decimal no 5, o TAN 3171. Bem, autorizado, tá? Confirmando a torre 1895. Ativo, 1895. Obrigado, bom dia. ...759, no solo as 46, libere a direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 759. Torre Salvador, bom dia, 3171, aproximando o ponto de espera pronta. Além de decolar pistão no 0, vento 160 com 7 nós. Autorizado, linha de decolar 1-0, 3171. Sete 759, mantenha a posição antes da Juliette. Segue táxi via Índia Alfa do ponto esperado a 0, chame a torre em 1895. 315-7, prossegue táxi via Índia Alfa no ponto esperado a 0, chame a torre em 1895. 315-7. Índia Alfa, 2295, no ponto esperado a 0, 3597. A posição de da Juliette. Taxiando para o ponto de espera, utilizado ingresso no mesmo para o portão 9, o Gol 759. Faz o seu, vai para o 9, no 759. Sete um, decolou 5-0, controle em 1-198, boa viagem.